Jerônimo, a voz. Inconfundível. Linda, com jeito de menina, seu amor é minha sina, tudo em você me atrai. Me fascina, quero namorar você. Eu quero teu amor, sentir o teu calor em cada amanhecer, beijar a sua boca, te amar como ninguém te amou. Você me faz feliz, és tudo que eu quero, é ficar com você. Nosso amor estava escrito nas estrelas. Alô, RM Studio, gravando tudo, é sucesso. Portal do Arrocha. Linda, com jeito de menina, seu amor é minha sina, tudo em você me atrai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, linda, com jeito de menina, sua boca me fascina, quero namorar você. Eu quero teu amor, sentir o teu calor em cada amanhecer, beijar a sua boca, te amar ninguém te amou. Você me faz feliz, és tudo que eu quero, é ficar com você. E ninguém nesse mundo vai me fazer te esquecer. Eu quero teu amor, sentir o teu calor em cada amanhecer, beijar a sua boca, te amar ninguém te amou. Você me faz feliz, és tudo que eu quero, é ficar com você. Que ninguém nesse mundo vai me fazer te esquecer, porque o nosso amor estava escrito nas estrelas.